Fala galera, é isso aí, estamos aqui com mais um Games Foda Live, e agora nas quintas-feiras, e sejam bem-vindos aí, estamos aqui hoje com Tuba, com Celos, boa noite senhores do blog, com Afro, oi, Guerra, olá, boa noite, e eu, senhor Hinks. E você pode aí, quem não sabe, isso aqui tá sendo ao vivo, você não tá assistindo um vídeo no YouTube. Não sei se vocês conhecem como funciona a internet, mas tem umas paradas de ao vivo agora, que tá bombando aí. E é o que a gente tá fazendo. Você pode interagir conosco através do chat do Twitch, do nosso Twitter, @gamesfoda, da hashtag GamesFodaLive. Você pode mandar um e-mail pra gente no live@gamesfoda.net. Ou ligar 011-1406 e deixar um recado. E é isso aí. Tudo bom? Como tá os senhores aí depois dessa semana de break? Nós estamos pior que Lost na época de ouro, né? Semana de break, todo mundo virou dançarino aqui. Não, mas pior que é, cara. Nós estamos. Eu sei que o Celos é um grande fã daquele lixo lá, mas nós estamos pior que Lost naquela época que tava tipo. Será que vai ter Lost semana que vem? Não, mas isso não era todas as séries? Tinha uma porra de uma greve de roteirista. Pois é. Não, teve uma época sim, mas o Lost que começou todo esse metagame aí, né, cara? Que tipo, tinha. Você não sabia mesmo se ia ter semana que vem ou se não ia ter. Eu não lembro ter, tá disso. Ligado? Eu lembro da greve. Boca, que... foi tudo ao mesmo tempo. A greve encurtou um monte de série. Não, isso teve. Teve até as sitcoms. Teve sitcom de 14 temporadas aí. Toda a série que passou. Quando foi isso? 2009, alguma coisa assim? Acho que foi, mais ou menos. Aí toda a série, a temporada desse ano, ela tem só, tipo, 10 episódios. É, com certeza. Mas antes disso, Lost já era uma merda horrível. Cala a boca, vamos falar de videogame, senão vai dar tudo errado. Assim. Só na trollagem. Então, gente, vocês podem interagir com a gente aí. A gente vai fazer uma surpresa muito fantástica, que você nem sabe qual que é o assunto de hoje. Eu também não sei. E tô prestes a descobrir aí em alguns segundos. Sim. Alguém é que a gente descobrir? A gente decidiu? Desculpa. Eu não sei. Desculpa se quebrar a vai parede. Descobrir no... Na rolê, sim. Na roleta do Pedro. Um dos integrantes sabe, ninguém sabe quem é. Talvez seja o tipo isso, né? Vai ser um AR Game, assim. Um dia ainda vai ter um podcast nosso que a gente vai mudar na hora, assim, em cima da hora o assunto, vai falar, não, esse assunto aqui é melhor, bota esse aqui. Puta, isso ia ser louco. Já não teve? Acho que não, esse não teve. Acho que... É cara de... Nossa, ter isso, então... É. A gente deveria fazer, tipo, dar um card a cada semestre pra cada um, e essa pessoa pode jogar o card e falar assim, não, eu contra-ataco aqui com o meu card e... Ia ser louco, imagina a galera de Zelda, legal, é isso aí, vamos aí, pá! Não, vai ser de Gran Turismo. É, você ativou. Bah, não, vai ser de Uncharted. É meio perigoso essas coisas. Provavelmente o Guerra acha Gran Turismo melhor que Zelda, certo? Ah, com certeza. Tem alguma dúvida? Teve um cara que falou no Twitter, acho que ontem, que o Games Foda Live ele é o Wii U dos podcasts. Porque... Ah, quer ofender, velho? Não, porque ninguém sabe como é que a gente tá aqui até agora. Tem uma fanbase pequena, mas leal. E falta Zelda. Olha só. Não tá errado. Realmente. Eu já tava meio ofendido, assim, mas não tá errado, não. É o paralelo final. O Guerra fica pagando de ante aí. Mas o dia que a gente foi jogar Trigger World, ele tava maravilhado. Falou, nossa. Foi o melhor jogo do ano passado, cara. Eu não tenho medo de falar essas coisas. Eu não tenho receio de falar essas coisas, mas porra. Eu aquilo que eu já falei, cara. Eu critico porque eu quero ver melhor, sabe qual é? Eu não critico porque eu quero que o negócio vá falar antes. Eu acho que você hypou muito o jogo por causa do momento com os brothers, assim. Será? Também. Não, acho também. Você achou muito lindo aquele momento. Não, mas isso jogando. É verdade. O Guerra nunca tinha participado, assim, de um rolê fora não, de evento e ele tava maravilhado. O poder da amizade mudou ele. Você vê que ele é outra pessoa depois disso. Obrigado. Mas eu acredito que a Nintendo tá cometendo erros que ela precisa consertar, assim, cara. Eu gosto dela, porra. O meu amor com guerra melhorou, tipo, 300% depois que a gente teve essa sessão de terapia aí. Eu acho, tá? Terapia de casal, né? Ó, pra quem tá vendo aí e não sabe, quando o Hinks entrou na equipe, porque o Guerra é mais antigo, eles se odiavam e tal, ficou uma coisa, um ódio que a gente não se com odiava, o tempo... acho que rolou uma zoeira, assim, meio que... Uma zoeira vocês séria. Trocaram farpas que virou uma leve tensão sexual. É, aí isso. No carnaval desse ano, na casa do Hinks, eles ficaram. Só que. só que o Hinks é casado, o Guerra namora aí. Ficou meio Brokeback Mountain. Ah, mas é, daí a gente tá meio na dúvida se é gay mesmo ou se só foi curiosidade. É goi. É tipo aquele episódio do South Park lá que os caras decidem masturbar um na frente do outro só pra experimentar, pra ver qual é. Só que zoeira. Isso. A gente tá na dúvida ainda pra ver se vai ou não. Mas vamos rodar essa vinheta do caralho aqui. E todo mundo fica quieto aí que eu tô com preguiça de mutar vocês. Então, por favor. Ô, caralho. Fudeu, você sabe, né? Games Foda Live! Games Foda Live! Podcast da galera! Agora quem que é o Antônio? O Celos? Oh, ficou bom. Você arrotou na hora certa, Celos. Caralho, que profissional. Tava aguardando. Depois, um momento especial. O mais importante é que depois a galera pergunta ainda por que não tem viewer no canal. Aí, tipo, tá óbvio. Ai, deixa eu ver. Então, antes da gente chegar no tema oficial. Essa semana teve duas coisas importantes que a gente não pode deixar passar, talvez três, que eu tô lembrando de duas. Primeiro, o que vocês acharam aí do Felipão não ter chamado o Romário de novo? Aí foi foda, hein? Foi tenso. Mário? Romário e o Robinho que... também. Acho que o Robinho também, o Romário você pode tá assistindo a Copa errado, não sei. O Robinho foi da hora porque ele tá no álbum da Copa. É. Aí, tipo, mas sempre rola um negócio desse. Fizeram o álbum oficial, ele já... ganhou uma moral, né? Falou, nossa, é nós lá, vai assistir pela TV, filha da puta. Eu lembro que em 94 acho que tinha o Miller no álbum e não foi convocado. É, tem isso. Cara, todo ano tem. Em 98 não tinha o Romário, cara? Passa dia 3 anos. Esse ano, além do álbum ter gente que não foi escalada, o jogo da EA tem estádio que nem existe ainda. Nossa, tá muito bom. Ó, e outra coisa também é que, tipo, não tem ninguém do meio de campo pra frente com R no nome. Tipo, puta, tem o Hulk, fudeu. Né, que tem a mesma sonoridade. Ah, mas não. Mas não vai ser Robinho! Teve um jogo, porque o Neymar tá tentando emplacar essa porra desse Júnior na frente do nome dele faz tempo. Aí o Galvão é empolgadaço, acho que ele tentou emplacar e não deu certo, que ele gritava gol, ele falava... Neymar Júnior! Só que não rolou. Ai, que eu lembro. Muito horrível. Eu fico muito triste, cara, porque o Galvão é autor de coisas como é Tetra! É Tetra! Cara, a única razão de eu estar ansioso pra Copa é o Galvão. Eu não sei como que tem gente. Assim, ó, eu não suporto o Galvão em muitas outras coisas. Mas eu não entendo. Como que tem gente que consegue assistir jogo da Copa sem ser o Galvão, cara? Porque tipo, é muito mais engraçado, cara. É estranho, cara. É igual você assistir Fórmula 1 quando é outro cara que narra, assim, tipo, substituindo o Galvão, sabe? É muito bizarro. Ele chega num nível de hype que ele deixa de fazer sentido, só que ele não liga. Porque na cabeça dele é a seleção apostando o destino da humanidade. Tipo, foda-se o profissionalismo, foda-se tudo. Então, não sei se vocês sabem, mas naquele... Eu acho que... O pessoal deve saber. Naquela negócio lá que teve do Tetra, né? Que foi épico, assim. O Galvão tava puto brigado com o Pelé, porque o Pelé é mais estrela. Um quer ser mais estrela que o outro ali, né? E eles estavam meio brigados, cara. Não tava se falando ali. Disse que tava um clima do caralho. Isso que foi lindo naquela cena. Porque daí, na hora que foi Tetra, os dois se abraçaram. Tipo, tá ligado? Foda-se, cara. Que você é um cuzão, vou te abraçar aqui, velho, porque é Tetra, caralho. Os caras ficaram tão empolgados que era Tetra que eles, tipo, bateram uma punheta um pro outro ali na hora. Pelé com aquela gravata dos Estados Unidos. Puta, aquilo era do cara. Achando que tava abalando as estruturas. Quem que é o cara? Até hoje eu não lembro disso. Sempre me falam, eu sempre esqueço. Quem é o cara que vira cambalhota? Assim que... Não é o Vampeta? É o Vampeta? Que virou cambalhota no Planalto? Não. Planalto bem. Mas ali na hora que... Na hora que? É um mistério. Vai falar que a gente vai revelar pra vocês qual é que é essa hora no final do programa. Não. Assim, tipo, o Bajo erra o pênalti. E aí, tipo, a galera começa a ficar louca, assim, né? E aí um camarada sai do banco, ele tá com a jaqueta tal da porra. CBF. É, a jaquetinha da CBF lá. Aí o cara virou uma cambalhota, tá ligado? Tipo, todo mundo saindo correndo, pulando, indo abraçar os jogadores, o cara virou uma cambalhota no gramado, assim. Tipo, quem eu lembro que comemora dando cambalhota é o Blanca. Vai ver, era ele. Ele é um grande brasileiro. Ele também comemora e ataca dando cambalhota, isso que é mais importante. É, mas tudo bem, gente. É, vamos falar aí logo. Vai falar quem vai jogar ou já foda-se? Vamos pra puto que pariu e começar logo uma vez. Quem vai jogar o quê? O que tá cada um jogando, essas merda? Vai ter almoço ou nada disso? Ah, tem o bagulho do almoço, né, cara? Na última vez foi almoço, né? É... Vamos lá, então. É, dessa vez a gente vai falar quem que você acha que vai ganhar a Copa do Mundo? Tuba. Putz. Quem que você acha? Olha. Eu acho que vai dar o Uruguai de novo. Que isso? Só pra ter aquela zoeira de novo, 50. Ia ser agora. Da hora. Ia ser. Eu acho que é um risco muito grande, esse tipo. Não, tem que ser igual, tem que ser na final, Brasil-Uruguai. Mas será Uruguai que faz dois gols. Será que existe essa possibilidade? Eu nem olhei nisso aí, cara. Você acha Uruguai que não, mas existe a possibilidade de Argentina. Você acha Argentina, que o Brasil sim. Chegar na final e perder, você acha que o goleiro sai vivo do estádio? Não sai. E a Dilma não reelege também, por algum motivo que eu não consigo explicar, a Dilma não vai ser reeleita. Não, a culpa é da Dilma, se o Brasil perder. Se o Brasil não chegar na final e perder, tudo bem. Mas se o Brasil chegar na final e perder, aí ela não reelege, entendeu? Que aí a galera... É, se o Brasil não passar da fase de grupo, ela reelege. Mas se perder na final, ela perde. ela perde, certeza. E perde pro Aécio ainda. É, mas tudo bem, e você, Afro, o que você acha? Você acha que o Japão ganha? Ah, eu acho que ganha o time que tem o Tsubasa. Eu acho que a imagem que eu tenho do Afro, me desculpe se estiver errado, mas é aqueles rapazinhos que torcem pro Japão. Lá no fundo, assim, tá ligado? E torce muito que o Japão faça um gol no Brasil, assim. Lá, ô Rinks, eu já tive essa época, mas não me pertence mais essa vida. É, o cara dá um chute de fora da área, aí só tem um bobo lá no fundo. Ó, esse foi o Kojiro, hein? Nossa senhora. Você imagina a possibilidade, não. Velho? Porque agora a Copa é tipo no Brasil, tá ligado? Você imagina a possibilidade dos otaku de cosplay no torcer pro Japão? Não, é a piada padrão do Japão. É. Esse ano que vai ter piada com o Hulk. Imagina se o Hulk faz um gol. Dia qual seguinte, é a piada com todo o Hulk? Mundo fazer piada. É o Hulk, porra. O apelido do cara é Hulk, que vai ter de charge com um cara verde forte fazendo gol. Mas isso já é uma piada meio velha já. Sim. É uma piada tão ruim que eu acho que não. O que todo mundo comenta é da bunda dele. Se tiver alguma mulher ouvindo, por favor, confirme pra gente se é tudo isso. Cara, mesmo. Não precisa ser mulher, não, porque assim, pelo que eu entendo, né? Só. Antes que o Rinks comece a ficar com ciúme, pelo que eu entendo, é que tipo, a bunda dele só é meio desproporcional, assim, tá ligado? Ele é tipo uma formiga futebolista, né? É, porque meio e que ele parruda. Eu não sei se tipo, a bunda dele só é grande. Formiga futebolista. Ou se ele anda meio com a bunda empinada, tá ligado? Sei lá, eu não consegui avaliar muito. Enfim, ele pode... o Guerra, ele acha o quê? Que vai ganhar quem? Cara, eu acho assim, eu espero que o Brasil ganhe de verdade, porque eu gosto de Copa, eu gosto de futebol, lamento se você é um raça filho da puta aí. Eu gosto. Eu queria que o Brasil ganhasse, porque eu gosto quando o Brasil ganha. É sempre bom. Mas eu acho que posso pra ser, tipo, justo, assim, quem ia ganhar era a Alemanha, tá ligado? Entendi. Eu acho que é o Brasil que vai ganhar, sinceramente. Eu acho que, na situação que tá, se a gente não ganhar por mérito, ganha roubado mesmo, cara. Eu acho. Então, o Rinks tocou no ponto que eu queria dizer. Eu também sou desses que... Uma vez a cada 4 anos vira fã, assim, eu gosto quando o Brasil ganha e tudo. E parte de mim vai ficar feliz se ele ganhar, a outra parte vai pensar, nossa, que galhofada, né? muito conveniente, a das confederações e a do mundo seguidos, assim, porque aquela final da Espanha já foi meio estranha. É, eu sinceramente acho que vai ser na roubada mesmo, cara, tá ligado? Ainda mais porque, tipo assim, eu não sei, obviamente a FIFA não tem nada a ver com o Comitê Olímpico, mas se a FIFA sair bem na fita, se o Brasil sair bem na fita, ajuda bastante a situação da Olimpíada, que tá bem crítica também, diz que tá pior pois que é. A Copa, né? Imagina se dá merda na Copa e o COI olha aqui, não, nem fudendo que eu já falei isso aí. É. Vamos mudar essa porra, acabou. Tchau, Rio. Então tem isso aí. O Rio tá da hora pra receber a Olimpíada assim. É verdade, a galera aí do chat aí, do Twitter, pode falar aí também, que nem o Marcelo perguntou ali, quem que vocês acham que vai ganhar, qual o melhor jogador, se alguém responder Alejo, eu vou mandar pra puta que pariu, é a pior piada do universo isso aí, cara, não tem nem graça. Olha, quando eu era moleque, na Copa de 98 já não tinha mais graça já, tá ligado? Em 94 eles usaram muito essa piada já, e em 98 não tinha graça mais. 94 nem existiu o jogo ainda. Então na Copa de 2002, então. Não existia 98, não existia vai, internet no Superstar Soccer em 94? Acho que não. 94? Não, é de 95, acho. Ô, louco. Bom, de qualquer forma. Eu admiro demais essa capacidade do Tuba de guardar, tipo, data de lançamento. Também, não, é que, tipo, não. O FIFA, o primeiro é de 94. E no Superstar Soccer era mais novo que o FIFA. Pra eu perguntar pra minhas fontes. Ó, o Ardino falou Alejo aqui no chat, só que ele foi malandro. Ele falou com L só. Que é pra fingir que é outro cara. É, manjei. Então tá bom. Alguém tem noção aí de qual que é o tema de hoje ou é Copa do Mundo mesmo? E foda-se. Não, né? Ah, não. O Celos tinha falado porque ele ia falar outras coisas também que não podia passar. Quais são as outras, Celos? Essa é o do primeiro outra do Felipão? É que... A Nintendo tentou ofuscar o hype da Copa anunciando o remake de Pokémon na hora da escalação. Foi incrível. Dois minutos depois que anunciaram que ela, tipo, perdeu uma grana aí, né? Perdeu troco, primeiro, tipo, muito malandrona. Primeiro ela já tava perdendo espaço pra Copa do Mundo. Aí, logo em seguida, foi revelado que ela faliu. Aí, tipo, logo em seguida, assim, ó, galera, remake de Rubi Safira. Chupa essa aí. Eu acho que a Nintendo deve ter remake de todos os jogos mais famosos dela. Tipo, deve ter um remake de Mario 3, assim, tá ligado? Tá aí, pronto, tipo, né? Dependendo do nível de dano que ela recebe, ela usa uma poção, assim, tá ligado? Aí, tipo, Phoenix Down, por exemplo, é o remake de Mario 3. Aí a galera, ó, agora a Nintendo faliu, não tem mais. Opa, toma aqui, remake Mario 3. Pra vocês. Então, mas como a Nintendo agora falou de verdade, é sério assim, eu acho que na E3 eles vão anunciar o remake da Nintendo. Remake da Nintendo? Não, e eu dei. Muito bizarro. Desculpa, deixa eu pedir licença pro Guerra aí, mas aquela história dos bonequinhos é a pior escolha da última década. Qual a história dos bonequinhos? Ah, dos bonequinhos? Dos bonequinhos. Aquela sim é a pior escolha da última década. Cara, eu não entendo a galera que é Mega Man e Snake, nada a ver, cara. Que escolha de boneco? Não, você tá falando. Não, peraí, ele não tá falando do Smash, cara, ele tá falando do. Não, eu tô falando dos bonequinhos. Dos bonequinhos, sim, dos bonequinhos. Sim, o cara que postou lá no Kotaku, foda-se. No Kotaku americano, ele pegou e não sei o que, tem que ter Snake, Mega Man, nada a ver, cara. Tipo. Não, cara, né? Snake, mas se não tiver Snake e Mega Man, tipo, se não tiver bonequinho, vai, pegar, vai pedir uma Kojima, dá aqui o direito de fazer o boneco do Snake. Porque se você limitar um pouco do negócio pra reclamar. Porque é um negócio da Nintendo, tá ligado? Não é um negócio de videogames. Mas toys. Isso é uma das coisas que eu acho que a Nintendo foi mais errada, assim. Por que limitar o bagulho? Lembra? Pô, quando anunciaram o Sonic o Sonic e o Snake pro Smash, não foi da hora pra caralho? Limitar o mas se é que for é... possível, assim, não, tipo, não mas... que vai acontecer, mas se for mas eu possível, acho meio sem noção isso, velho. Então, a Nintendo leva então, isso tão a sério que Oi? O Wii U só tem jogo da Nintendo. Ela eu acho ela... tão... É verdade. Eu tão foda. Eu acho que ela tem tanto dinheiro, cara. Acho que... Eu não sei. Eu acho que a Nintendo é a casa da moeda do Japão. Não é possível, cara. Eles perderam meio bilhão de dólares. Cara, eu não consigo contar meio bilhão de dólares, assim. Até onde eu sei, isso é uma perda normal pra, tipo... Não, calma. Mais ou menos, né? Ano passado, em 2011, eu tava vendo, 2011, eles perderam um bilhão, cara. E tão aí. Não, e aí, isso que eu acho muito louco, cara. Então já o quê? Mas cara, um bilhão e meio. Então um bilhão e meio em dois. Foi anos. O terceiro ano negativo só. É, mas aí o que que eles fazem pra mudar? Tipo, o que que o Iwata foi lá anunciar e falou assim, não, galera, se... imagina se fosse com a Sony. Quando a Sony toma um porradão. Mas desse, a Sony perdeu 1,2 bilhões ano passado. Pois é, sim, a Sony perde dinheiro toda hora e não muda nada, cara. Quando a Sony perde uma caralhada de dinheiro, os caras fazem um auê assim, sabe? Não, não fazem. Fazem, cara, de mudar o diretor, mudar o caralho a quatro, mudar tudo. Os caras param de produzir coisa que não... E a Nintendo faz o quê? Nada. Eles devem ter pelo menos uns 80 bilhões em caixa pra se passe. Eu acho, cara. Cara, o Yamauchi perdeu não sei quantos bilhões fazendo no time de baseball, sei lá, dele. Antes de ele morrer, ele perdeu um milhão e meio e eles estão aí também. Afro, mas... Era um bilhão e meio da empresa também, se não me engano. Não fale de esporte, velho. Esporte, você é... dá pra falar com esporte, então, videogame, não tem nada a ver. Eu só queria jogar uma teoria. Quem tá falando, aqui? Porque esporte, cara, é buraco sem fundo. Não existe ninguém que ganha dinheiro de esporte, exceto os caras trilionários, tá ligado? Então, tipo, não é isso que eu não tô falando. Não tô então falando. É óbvio que o cara perdeu. Ninguém ganha dinheiro. Se o cara botou não, dinheiro velho, em falando... time de beisebol, ele vai perder. Eu não tô criticando, só tô falando que ele perdeu dinheiro. Não tô filosofando sobre isso, ele só perdeu dinheiro. De acordo com o El Psycho, os destaques da E3 serão Modern 4, F-Zero HD e o reboot de Metroid. Olha, vou ser sincero pra você que um Zero Mission feito bonitinho pro Yu me fazia comprar o console, cara. Zero Mission feito bonitinho pro Yu, eu comprava outro Yu, cara. É? Cara, é sério. Não dá uma água na boca, então, assim? Véi, porque é sério, velho. Eu acho que é o meu jogo favorito da série Metroid. E se pá, é um dos meus jogos favoritos overall, assim, o Zero Mission. É, o Zero Mission foi o único Metroid que eu consegui terminar, então... Dá pra dizer que é a melhor obra de ficção de todos os tempos, será? Eu acho que já passou Stephen King, pelo menos assim. Porra, aí é da hora, hein? Comparando. Mas é... Tá chegando no Scorsese, né? Tá chegando no Scorsese. Quase. Mas então, o que eu tava falando dos bonequinhos, só deixa eu explicar. O Tuba falou realmente, eu concordo com o Tuba, a gente não sabe o que que é os bonequinhos. O meu ponto é que... Se a gente não sabe, mas a maior probabilidade que seja só um negócio daquela Disney Infinity, só que da Nintendo. Por quê? Porque é o metagame atual, né? Teve gente que já ganhou muito dinheiro com isso e a Nintendo quer entrar na onda. Só que se eles se limitarem a isso, eu concordo com aquele post que o cara escreveu no Kotaku lá. Se eles limitarem isso, já tem... Tá muito saturado já, os caras chegaram atrasados. Eles deviam ter feito isso... É a mesma coisa... Desculpa, é a mesma coisa que tu pedir pra... Ah, por que a Disney não pegou e não pegou o Shrek? Não faz sentido, velho. Não, não. Por que tu... Por que que... Não, aí você cagou no pau, aí você defecou pela boca, Afro. Como assim, velho? Cara, não é a mesma coisa. A Nintendo claro é uma empresa é, de... A Nintendo é uma empresa de videogame que ela pode fazer contrato com todo mundo que faz jogo pra ela, velho. Aí a Disney não pode fazer... A Disney, por exemplo... Com o Shrek não, cara. Com o Shrek não, porque é da DreamWorks. Agora, tipo assim... O que é... A metáfora aí que você tava procurando, que eu também concordo, é que a Disney, por exemplo, deveria ter pego as princesas, deveria ter pego, tipo, toda a gama, não só eles Pixar pegando, e os bagulho. Mas as princesas são propriedade da Nintendo mesmo, velho. A Nintendo não é dona dos videogames, marca registrada, tá ligado? Mas, fião, ó, o Mega Man... Caralho, isso vai longe. Mega Manzinho não tá aqui no... O Mega Man não tá aqui no... No nosso videogame? Pelo amor de Deus, são casos específicos, assim. Que o Mega Man e o Sonic estarem na porra do Smash, tem nada a ver, velho. Sonic vai continuar no próximo Smash? Vai, já tá confirmado. Vai. Por causa do Lost World, né? Mas só por causa então, disso. Não tem motivo pro Sonic continuar. Não, é por causa do Lost World, sabe? Era só pra dar hype pro jogo de Wii U. É por causa das fanfics. É, isso. Sakurai curte fanfic de Sonic. É. E aí ele resolveu entrar na fama de Mega Man e viu que a de Metal Gear não era muito retardada, já saiu, já tanto é Disney. Tanto é que tem o Shadow de Assist Trophy, se não me engano, só falta o Shrek pra fechar o casal. Ó, só pra encerrar aí esse negócio, o Toinho aqui, só pra dar um apoio pro público aqui, o Toinho 2 falou: você sabia que a Nintendo ignorou a exclusividade Skylander pras plataformas dela? Pois ou seja, é meio dor na bunda também isso aí, né? Acho um pouquinho. É, os caras ganharam dinheirinho pra caralho, porque, tipo, Skylander é uma bosta e, tipo, a única coisa boa é a arte do jogo, eu acho bem bonito o desenho e tudo mais, mas o jogo é uma bosta. Eu já joguei, tipo, não consegui jogar 5 minutos, deu raiva na minha cabeça. E... É que, cara, eu nunca joguei, pra não falar que eu não joguei, eu andei 2 metros em um evento qualquer, acho que foi... A BGS, enfim. Mas se eu tivesse 6, 7 anos e meu bonequinho entrasse na TV, eu ia surtar. Exatamente, e a Nintendo aí eu acho que tá meio com dor na bunda de ter deixado passar essa oportunidade de ouro aí, né? Porque não, venderia console, venderia console se ela a molecada começasse a... com o Rumble, o Pokémon Rumble, né? É, mas ela não deu muita bola. É. Mas é que o Wii U já tem isso embutido, tá ligado? Então meio que foi a ideia deles desde do conceito do videogame, já era isso a ideia. Mas eles só estão implementando agora mesmo. E qual que é o terceiro segredo da Nossa Senhora de Marcela Vinícius aí, que ela... Não tem terceiro, vai pra porra do tema. Eu só queria dar uma teoria aqui antes do tema. Então aqui. Vai. Mas é que tudo isso faz parte do tema, pra ser sincero. Caralho, cala a boca. Não, mas faz, é. Que a Nintendo, o Pokémon é o mascote da seleção japonesa na Copa. Eles anunciaram o Pokémon em cima da escalação brasileira. Opa. Acho que tem coisa aí. Olha foi só. Foi tudo um plano, né? Quando sai a escalação japonesa? Show de bola. Já é pra ter saído, né? Tem o Oliver, o Kojiro, o Benji, Roberto Maravilha. Os gêmeos. Clássica da seleção japonesa jogando na Copa e alguém falar, ah, entrou o mesmo cara ali. Não, e cara. Saiu o cara e entrou de novo. Tem muitos sites de comédia, tipo games foda, assim, de futebol, né? Tipo, olha, do Brasil e tal. Todos os sites de World Futebol, todos, 100% deles, falam. Escalação da seleção japonesa. É Kamen Rider Black, é o Shiryu. Velho, pelo amor de Deus, cara, 2014. Essa piada tava legal pra... Ah, agora a nova geração tem que ser um pouquinho lá do Inazuma Eleven. Não, agora tem que ser o filha da puta do... Ataque dos Titãs. Que não é o Marcelo Fromer, né? Porra deu. Bom, tá. Tema então. Vai. Tema. Né? Rodando peão na casa própria, então, alguém imita o. Ainda tem isso do peão, a gente tem que mudar essa piada. Né? Ela tem que mudar já. A gente precisa fazer uma reestruturação total no programa, cara. Isso aqui tá sem ideia, tá ligado? Tema, mas quem falou que é? Tá faltando aqui, minha lista do tema. Cadê? Não, você vai inventar, seu Silvio. Caralho. É. Mas aqui, então, os temas são Rio Kendo. Não, mentira, quem falou isso? É Satura Wonder. Os temas são Zelda. É o Cubone. E é o futuro dos games. Eu gosto de Cubone, eu acho Cubone. E que saiu esse, Silvio? Jair Rodrigues. Jair Rodrigues é um tema também? Jair Rodrigues. E jogos de GBA rodando no Wii U, mas não rodando no 3DS. É um tema também. O tema, então, é futuro dos games. Não, acho que, games. Não, acho que esse melhor tema foi o último, cara. Foi o Ardido. O Ardido falou isso, assim. Não, não foi o Ardido. Foi o Tony 2. Foi o Tony 2. Posso explicar o tema pra galera? Explica aí, vai. Futuro dos games? Então, como isso começou? Ontem eu cheguei em casa, era tipo umas 2 da manhã, porque eu fui no cinema que tinha Homem-Aranha e não tinha mais ônibus pra voltar, já correndo até a puta que pariu. Eu cheguei, eu abri o YouTube no Play 3, porque eu tava sem sono, queria assistir alguma coisa que me fizesse dormir. Aí tem um canal... daqueles do PBS que tem o Idea Channel também, que é sempre um cara falando rápido e um monte de figura atrás. Que. Vai ter o link aí pra vocês. É, eu esqueci o nome do canal, mas é daquele cara meio Bollywood que é do Kill Screen. E provavelmente vocês já viram algum vídeo dele. E todos os canais da PBS fizeram um vídeo especial sobre o futuro de alguma coisa. Eu sei, eu só vi dois, que é o do Idea Channel, que era o futuro dos fandoms. E. Esse, do canal do cara Bollywood, do Chris Cream, era sobre o futuro dos videogames. Aí eu, porra, quarta-feira, amanhã tem podcast, eu vou plagiar esses caras na maior, assim. Só que não é bem um plágio, porque ele joga as ideias do que ele imagina que vai ser, só que ele deixa em aberto, ó, comentem aí o que vocês acham. E como a gente é muito mais drogado do que ele, eu acho que ia ser legal a gente comentar como a gente imagina os videogames daqui a 5, 10, 15, 20 anos, sei lá. Acho que 20 é muito, ele né? Ele fez de 5, 15 e 20. De 5, isso. 10 e 15 ele fez. Mas, ó, só pra vocês verem como não é plágio, eu vou começar com uma pergunta que tem a ver com isso, mas ao mesmo tempo não tem. Eu quero que cada um de vocês aqui responda. Sei lá, final dos anos 90. Como você imaginava o futuro e se alguma coisa que você pensou na época realmente aconteceu. Só não vale pagar de fodão e falar, eu sabia que ia ter o Oculus Rift com o Carmack e tal. Não, porra. Seja sincero. Posso? Sei lá. Vai, começa aí. Eu achava que ia ser, tipo, maravilhoso, assim, sabe? O futuro dos games é uma bosta. Vamos ser sinceros, que o futuro dos games é um cocôzão, assim. Final da década de 90, eu tinha 11 anos. Nunca, nem nos meus piores pesadelos, eu achei que ia comprar jogo pela metade e ter que pagar DLC, tá ligado? Comprar roupinha, esses bagulhos assim. Mas, o que eu achava que ia ter assim, porque tava no começo da internet, né? Jogar Age com o coleguinha de sala. Você tinha que conectar meia-noite, aquele papo todo, não sei o que, jogar o edredom pra cima do telefone, fazer um puto no esporro. Eu achava que, assim, eu esperava, pelo menos, que jogar online fosse ficar uma parada mais legal, assim, mais fácil. Dasse ter todo aquele trampo de só poder jogar meia-noite, o caralho a quatro e tal. E, bom, não é que eu tava prevendo, só que eu tava, porra, espero que mais da hora isso daí, porque tá dando muito trampo e a versão não é tão boa assim, não. E acabou que jogar online ficou uma bosta também, né? Por quê? Porque todo mundo xinga todo mundo e só tem criança de 12 anos. Nossa, velho, porque acho que as pessoas não têm. Não passam. Não, as pessoas hoje não lembram como era difícil jogar online. A sensação de recompensa só de você estar online no joguinho. Elas não dão valor. Não dão valor, cara. Porque agora você pluga a merda do cabo de rede no videogame e fudeu, ele faz tudo sozinho, você não precisa. Nossa, nem pluga mais, né? O Guerra é o cara mais rabugento e negativo, velho. É muito discurso, muito discurso de velho, assim. Desculpa, eu não sou mais uma criança. Eu não sou mais, tipo, criança, que eu digo assim, não sou mais. Não estou mais na flor da idade, meu amigo. Daqui agora é só ladeira abaixo. Ah, tá enxuto aí, né? Obrigado. Mas fica com isso, com ciúme não, Rinks. Mas eu achava, cara, que pelo menos assim. Não digo no. Eu nunca tive problema, assim, logo nos começo do CS, assim. Tipo, o nego não se xingava tanto, sabe qual é? Hoje é bizarro, bicho. Joga uma partida de LOL aí. Muito sério. Mas eu gosto, não era eu minha gosto. Experiência no CS. Ah, sinceramente, esse negócio de. Que você tá falando aí, eu sei que não tem a ver com o assunto, mas eu nunca tive problema com xingamento assim, eu acho que até gosto da... Porque, caralho, você nunca jogou futebol? Como que é futebol? Os caras é melhor amigo na quadra, se esmurra, tá ligado? E daí depois sai da quadra, tipo, beleza, GG, é ali dentro que é a treta. Toda coisa que tem competitividade, quando os caras estão ali competindo, muda a figura, entendeu? É, lógico. E mas videogame vezes, não pode ser diferente, velho. Às vezes eu fico me perguntando se a pessoa que tá andando junto comigo em Journey, naqueles barulhinhos, no fundo ela tá falando, aí seu cuzão, seu trouxa do caralho. Filha da puta. Mas você tem alguma dúvida? Ai, ai. Filho da puta, pode volta, ser, tipo, vai morrer. Pode ser um tiozão pelado, assim. Sentado no sofá, assim. Coçando o umbigo. Ah, mas ó, uma coisa que eu preciso dizer, já respondendo a minha própria pergunta. Tem uma coisa que aconteceu, que eu falava isso desde quando eu me entendo por gente, só que eu falava na zoeira. E na época, ó, pra vocês verem como a coisa mudou, na época você fala isso, os caras, nossa, é impossível, né? Eu virava pros meus amigos e falava, meu, um dia vai ter um jogo em que é tipo uma banda no palco e cada um toca um instrumento, assim, e é tipo multiplayer. Juro, aí os caras rachavam, falavam, ah, seu brincalhão, vai se fuder. Seu zoeirinho. seu zoeiro. E eu, olha aí, hein. O futuro chegou, hein. Não tem muita, não tem muito a ver com games aí, mas eu não sei se eu já falei disso aqui no canal, mas eu lembro claramente, cara, quando eu era pequeno, meu avô tava me explicando sobre o computador, aí eu perguntei pra ele, mas vô, computador, tipo, você entra no computador, e era, tipo, bem no começo de computador mesmo. Você entra no computador, você tipo pode... Tipo na Guerra Fria, assim. Na Guerra Fria. Daí eu falava assim, ô, vô, você pode digitar no computador, assim, por exemplo, qual que é o tamanho do sol? E ele vai responder pra você? Aí meu avô falou assim, ah, não, né? Aí também não, aí é muito, né? Só que, tipo, hoje em dia você digita qualquer porra no Google e responde, tá ligado? E meu avô, tipo, deu risada. Olha esse moleque, que idiota, tá ligado? O próprio Google responde, né? É, tem coisa que o próprio Google responde. Tá, mas aí, Higgs. Em final dos anos 90, você pensava, nossa, 2014, vixe, imagina. Então, cara, é... Assim, eu sempre pensava que ia vir coisa melhor, por mais que... Eu nunca caí nessa, assim, por exemplo, por mais que... Eu lembro que eu assisti a primeira vez o Final Fantasy X rolando no PS2 e tava lindo, assim, tá ligado? Comparado com o Play 1, era eras de distância, assim. E eu falei, caralho, velho. Aí o meu amigo falou, soltou aquelas frases bem clichê, não dá pra melhorar mais que isso. E, tipo, sabe, eu nunca caí nessa, pelo menos. Mas eu nunca imaginei também, por exemplo, que coisas desse tipo de Call of Duty, assim, fosse virar, tipo, um nicho tão grande como é hoje em dia, entendeu? Eu sempre achei que fosse ser meio um negócio separado, como é League of Legends hoje. League of Legends é um negócio meio separado ainda, né? E como era o CS na época. E como era o CS na época, exatamente. Tinha galera que só curtia CS. Você falava assim, eu vou jogar um Mario lá. Mas que Mario? Vai tomar no cu. Isso é coisa de viado, tá ligado? Não, ainda é um pouco, só que tipo, na fase competitiva. Ah, sim. O pessoal sim. Que joga Call of Duty competitivo é outro esquema. Ah, com certeza. Mas tem uma galera... Se você já foi... Qualquer pessoa que já foi em um evento de... videogame relativamente grande nos últimos 2, 3 anos, já notou isso. Sempre tem um nicho que parece que você não faz. Nunca existiu, que você nem sabe que aquilo é verdade. Faz parte do mundo, assim. No meu caso, era fila pra abraçar o tal de Monark. E nossa! Tipo, fila dobrando stand, assim. Aí agora, teve o evento da Comics, um cara me parou. E falou, você não quer fazer uma pesquisa? Eu acho que era da Saga. Uma pesquisa aqui pra ganhar bolsa e curso de desenvolvimento de jogos. Você só precisa dar seu nome, seus dados e ver quais desses jogos aqui que você mais se identifica. Tá a lista de jogos: League of Legends, FIFA, Dota 2, Minecraft. O mais próximo desses que eu diria era Minecraft, mas não tinha absolutamente nada assim que uma pessoa senta, coloca o Blu-ray no PlayStation 3 e joga. Assim. O mais próximo disso era FIFA, só que só. E o cara crente que a lista dele abrangia todas as possibilidades de público. Alguém vai responder isso aí, com certeza. Outra coisa também que eu tenho certeza que eu meio que previ, você zoou o Oculus Rift aí. E esse eu previ, cara. Que o Oculus Rift eu imaginava que ia ter um negócio assim. Algum dia eu tinha certeza, na verdade, que eu, mais dia menos dia ia ter um negócio de Oculus Rift. Eu lembro disso porque quando eu era pequeno, eu nunca mais vi esse jogo na minha vida. Eu não sei qual é esse jogo. Às vezes eu pergunto pra pessoas que conhecem bastante de videogame e as pessoas não conseguem me responder. Mas eu tava em Belo Horizonte, acho, alguma cidade grande, assim, quando era pequeno, e tinha um jogo que era um holograma, cara, você jogava, você mexia o holograma dentro tipo, como se fosse uma bolha, assim, como se fosse um domo, tá ligado? Quando eu vi aquilo lá, eu, tipo, todas essas coisas que eu assisti em filme quando eu era pequeno, eu falei assim, porra, um dia vai existir, cara. Porque eu tava vendo ali na minha frente, entendeu, um negócio desse, eu nunca mais vi jogo de holograma depois disso. Mas a partir daquele momento que eu vi aquele holograma, eu comecei, porra, com certeza um dia você vai pôr um óculos assim e você vai estar dentro do jogo, tá ligado? Cara, era um jogo verdade. Era um jogo de. Desculpa, só perguntar aqui, era um jogo de luta ou não? Não, era um jogo meio quase de fase, assim, de tiro, meio Velho Oeste. É porque eu acho que tem um da SEGA que ele era é assim, Dog. Né? Um holograma. Eu tô por aqui. Então, na verdade, esse lance de óculos, eu cheguei a jogar com isso aí lá em 96, 97. Isso era o que eu ia falar, duas coisas que eu achei que não ia voltar e que se voltasse eu ia ficar com uma puta sensação de anos 80, começo dos anos 90. 3D e realidade virtual. Os dois voltaram. E quando começou a estourar o 3D, verdade. Quando começou a aparecer filme em CG e tal, Toy Story, a galera começou a pirar nisso aí. Em realidade virtual e 3D. Tinha uma locadora perto de casa que tinha um óculos que você pegava um tanto lá pra jogar 10 minutos de Doom. com um óculos que é tipo óculos Rift, só que era bem pior, né? Era uma tela, na verdade, né? Que... Sim, era uma tela num óculos. Aí que era meio desfocada, né? Virava e tal, ele virava junto, tinha por isso. Mas, e tinha então, o Virtual Boy também, né? É, mas então, eu joguei tanto o Virtual Boy na minha época, quanto esse óculos aí, eu não sei se é o mesmo do seu, mas joguei um parecido que era bem ruim. Mas eu imaginava, eu não joguei o Oculus Rift ainda até hoje, mas eu imaginava que daria pra fazer um negócio igual nos filmes, assim, não obviamente tão forçado que nem os filmes que você coloca, assim, você se sente dentro do jogo. Mas do jeito que tá indo, que tem agora aqueles caras fazendo esteira, aquela esteira lá e tal... Se pau algum dia dá pra chegar naquilo lá, né, velho? De filme. Tipo assim. Aquele assédio sexual. É. Que o cara, pra entrar no banco de dados, ele tinha que botar um óculos e ficar mexendo nas coisas. Nossa, filme. Filme tem o pior interface de banco de dados do mundo sempre. Pra tudo. Falando então, em filme. Hackers, que o cara vai entrar num banco de dados também, o cara tem que sair navegando por uns troços 3D assim. Ah, e o Tron? Tron, tipo, foi inovadorzaço na época, mas. É, o Tron... Se for pegar pra ver o que é o Tron, tipo, os caras... Não acertaram viajaram, nada, assim, né? Ô, Henrique, você viu o jogo que o Lucas Pispis sugeriu Lucas que Pispis. Se era? Não, foi, que eu tava falando desse jogo da SEGA que é de holograma, é esse mesmo que o Lucas botou ali, é o Time Traveler. Ah, tá. Eu passei aqui então, no chat também, mas vem que não deve ter visto. Falando em holograma, aliás, isso é uma das coisas que o cara falou no vídeo lá, e que, de certa forma, eu pensei também. Não sei se todo mundo aqui ou quem tá ouvindo assistiu Her, ela, aqui no Brasil, né? O filme do cara que se apaixona pelo sistema operacional. Aliás, todo mundo falou, nossa, uma ideia criativa, o diretor, o roteirista é um visionário. Velho, vai nos comentários do Gizmodo, você vê um monte de cara apaixonado pelo sistema operacional. Mas enfim, tem um protagonista tem um jogo que é em holograma. E ele conversa com o NPC. E o NPC processa a informação e responde, assim. Isso é uma coisa que eu acho que o pessoal vai começar a investir agora, porque já tá. Por mais que o Hinks tenha dito que nunca caiu nessa de não dá pra melhorar, tá chegando num ponto em que a melhoria gráfica tá ficando mais discreta. E acho que inteligência artificial é uma puta decepção minha nesse sentido. Então, porque... Celos, depende. Depois que eu vi o Infamous aí, tipo assim, sendo um jogo da Sucker Punch, que não é excelência em porra nenhuma, às vezes eu dou uma olhada assim ali no gráfico do Play 4 e me surpreendo, viu, velho? Por ser da Sucker Punch, assim, e pensar, porra, se der na mão de um talento aí esse console aí, os caras fazem virar coisa muito mais bonita. Não, sim. Tá fudido tipo, ainda, tá ligado? Obviamente melhora, mas pode reparar que acabou aquela época que você é só mostrar um vídeo de um jogo e todo mundo, puta que pariu esse console. Pode ver que sim. Anúncio de console mesmo. Agora é focado em funcionalidade online, pode compartilhar não sei o que, você pode dançar Macarena na sua sala. Então acho que o pessoal vai dar um destaque maior pra inteligência artificial. Quando eles estavam lançando o Kinect, né, tinha toda aquela história do Maio, do Milo, sei lá, e daí eles droparam completamente depois, né? É verdade. E droparam, né? É que era do Molideus, né, cara? É do Molideus. Era do Molideus? Era. Aí não tinha nem como existir, né, bicho? Aí, fudeu. Mas então... Era um peixe, não era? Era um menino. Não, mas tinha o do Dreamcast que era um peixe. Era esse um era o Kinect, é outra coisa. Esse é o Rei U Pikachu do Dreamcast, só que melhor. Caraca, o Pikachu era um jogo que não funcionava. Ah, funcionava, mas... Não funcionava. É, não tão bem quanto o Sequest, o C-Meme, realmente. Mas funcionava, porque é o Pikachu do Ash, cara, ele não ouve ordem. Eu acho que tinha menos... nada. Tinha menos funcionalidade. Mas o... Então, o outro, eu acho assim, duas coisas também que eu penso. Concordo com o Celos aí, inteligência artificial... E eu acho que um negócio que, obviamente, nós já estamos no final aí, saturando, a gente não pensa nisso, mas que com certeza vai começar a mudar aos poucos daqui em diante, é o 1080p. Eu acho que eles vão começar a sair do 1080p. Obviamente, você vai ter que ter um pouquinho de mais processamento aí pra mudar isso aí. Por exemplo, agora que os videogames, que os consoles estão rodando em 1080p. Só que, por exemplo, que nem eu pensei no Her. No Her, você vê, usando esse paralelo ainda, no jogo dele, o jogo era a sala inteira, assim, né? Você via na sua sala, se transformava meio no jogo. O Xbox, ele tinha um planejamento, não sei se vocês lembram, de fazer uma coisa parecida, lembra? E saiu um demo disso. Mas eles droparam Não sei se droparam ou se estão só esperando. Saiu um negócio desses depois do videogame lançado, depois de muito tempo. Nem pela Microsoft. Não, nunca chegou a sair pro público. Eles mostraram um videozinho onde tinha um projetor que projetava na sua sala inteira. Aliás, vocês lembram que mostrava o resto do mapa, né? Mostrava o resto do que tava. É. Só que eles falaram que exatamente essa ideia... Por exemplo, assim, se você for só estender a tela, não compensa, né? Você tem que mostrar o que tá ao seu redor. E isso aí gasta muito processamento. Por isso que eles estavam falando que não sabiam se a ideia era inviável. Então pode ser que as futuras gerações usem o processamento não para melhoria gráfica, mas para processar maiores escalas de pedaços do mapa, entendeu? Para você conseguir ter uma visão maior. Ou para adequar em alguma televisão de outro jeito, entendeu? É que você falou do 1080p, o lance é que não vale a pena mais que isso. Se você rodar o jogo em uma coisa em 4K, você tem que ter uma TV muito grande pra você notar a diferença. Ah, sim, mas que nem eu tô falando, Tuba, é que hoje em dia também nós não temos hardware pra isso, né? Nem de televisão, nem de processamento. Mas eu acho que o que vai entender aí. Não vale a pena, tanto que o PS4 nem suporta 4K pra jogo. Você tem que ter uma televisão muito absurda de grande pra realmente... Quanto mais absurda for a sua TV, maior tem que ser a sua sala. Porque... Não, sim, mas gente, outra coisa. Mas pense assim, na época que tinha TV de tubo, a galera achava que 480p já era um exagero. Tipo, quando usava cabo componente, a galera achava que pra você usar televisão com cabo componente, pra ficar legal... Você tinha que ter pelo menos 40 polegadas. Era isso que falava. Eu lembro que meu pai comprou uma televisão de 40 polegadas de 480p na época, que era aquelas que usava aqueles 6 cabos. E os caras falavam, era 40 polegadas no mínimo aí pra você ver legal. E hoje em dia você sabe que você vê 480p não, em qualquer lixo, tubo, tá ligado? Né? Não, sim, mas velho, e quem disse que não inventa uma tecnologia nova que dá pra você ver aí, né? Entendeu? Mas é. Pior que esse lance de holograma, tipo o que a Microsoft queria fazer, ou o que tem no filme, não é uma coisa que até então ainda não me pegou, assim. Eu ainda não sei o que teria de legal. Mesmo realidade aumentada já não me empolga muito. Essa mistura da sala com o jogo, eu acho que me tira do jogo, porque eu tô o tempo todo olhando pra minha sala, sabe? Eu gostaria se fosse desse jeito que foi mostrado naquele demo do Xbox, que foi legal aquilo. Por exemplo, de você conseguir ver um inimigo fora da tela sem mudar a visão sua, porque você tá vendo ele na parede, assim, né? Visão periférica, né? A visão periférica. O lance da parede, de estender a tela, não achei legal, não. Eu achei legal o lance de você mostrar um jogo de corrida que você passava por um túnel e a sua sala iluminava, né? Ah, sim, não. Isso era legal. Isso é bem legal. Mas todas essas coisas eu achei legal, assim. Então, eu acho que... Esse é um futuro meio Mega Man XC. Esse é o extremo do Oculus Rift. Né? Que tudo roda com USB e tudo é ligado, tá ligado? A TV é ligada com o videogame que é ligado com a sala. Então... Ah, no Mega Man tem tudo... Do Game Boy Advance lá, né? É, tudo tem USB, inclusive o fogão, né? É, o fogão tem USB. Lances de avanço tecnológico com periférico, gimmicks, etc. Eu acho que é muito... Os caras têm que fazer pensando em aumentar a imersão, tipo esse exemplo do túnel que o Tuba falou, mas é fácil demais de fazer um troço que vai no sentido oposto, que quebra a imersão, que te lembra o tempo todo que você tá numa sala com um pedaço de plástico na mão, assim, isso é legal. Então, o Rink estava falando de resolução alta, tava lembrando que o Oculus Rift, eu acho que o Carmack falou disso, que para funcionar bem a realidade virtual lá do Oculus, tem que ser uma resolução muito alta e um FPS muito alto. Dizem que só começou a ficar legal mesmo agora com 1080p e 60 FPS. Dizem que se não for 60 FPS, não fica legal. É, talvez as resoluções mais fodidas... façam mais sentido pro óculos do que pra uma TV propriamente dita. Tanto que o John Carmack mesmo falou que esse da Sony, que, como é que é o nome dele? Icarus. Icarus. É Morpheus. Falou, né? É Morpheus. Icarus. É tudo grego. Tudo ali tá no. Tá. Ele falou que ele não ia aguentar mais do que um jogo de PS3, né? Porque o PS4 não consegue fazer um troço tão foda quanto precisa. É. Então, pra intenção. Outra coisa. Desculpa, Celso, você pode continuar, depois eu. O que você ia falar? Oi? O que, que você ia falar? Fala. Porque eu ia mudar o assunto, você ia falar alguma coisa. Do... Alguma merda irrelevante. Ah. Eu acho que eu ia dizer que, pra intenção, sei lá, do tipo de jogo que eles vão fazer no começo, você pensar que dá pra fazer um The Last of Us ali, acho que tá bom já. Então, o que eu ia falar é o seguinte, que se você for ver, hoje em dia, também quanto à realidade virtual, inteligência artificial, o pessoal sempre fala assim, nossa, olha que inteligência artificial foda essa aqui que a gente criou, que os inimigos conseguem pensar e cercar você e tal. É sempre focado em padrão, sempre focado em, como que eu posso dizer, em como que os inimigos, como que o cara vai reagir a você no sentido de ser um antagonista a você, entendeu? Não no sentido de interagir com você. É, naquele vídeo que você passou lá, o cara fala sobre dar cura quando você precisa e tal. Mas hoje em dia, num momento que a gente tá aí de negócio tão... que o pessoal gosta muito de histórias inovadoras e personagens marcantes, se você conseguisse realmente programar uma inteligência artificial fodida, que conseguisse responder às suas emoções assim, dentro do jogo, igualzinho lá naquele Her mesmo, assim, só que um pouco menos zoeira, vamos supor que, por exemplo, no BioShock Infinite... a Elizabeth realmente entendesse quando você tá passando dificuldade no jogo, ou se você quer matar ou não uma pessoa, isso aí seria do caralho, tá ligado? Rapaz, outro nível de waifu. É, não, mas é, velho, eu acho que tende aí, se você for criar por esse nível aí de conexão entre o jogador e o virtual, dá pra você fazer uns negócios absurdos com isso, entendeu? É que eu acho que ninguém pega... Ainda, tipo, puxando pro que o filme fala, se fizessem, BioShock Infinite, a Elizabeth interagindo com você de verdade, eu tenho certeza que ia ter um maluco se apaixonando de verdade. Ah, velho, os caras já casam com a guria do Love Plus, pelo amor de Deus, não é? É, se o cara se apaixona pela Hatsune Miku dançando... Então não é nenhum negócio muito horrível, assim, porque vai acontecer, óbvio, então, de qualquer forma, foda-se... Tá, mas essas coisas de inteligência artificial, eu acho que vai começar a mudar no mínimo 6, 7 anos. Não vai ser tão longe assim que nem a gente tava discutindo. É que já melhorou bastante. Eu queria falar que o Left 4 Dead, ele tem um negócio que não é como é que é? Que é o maestro do jogo, que basicamente ele sabe quando tu tá jogando, tipo, com medo ou sem medo. Não é bem medo, mas tipo, quando tu tá indo muito cauteloso, ele vai lá e manda zumbi na tua cara. Tem todos os gráficos, os status lá, só pra esse cara no jogo. A gente não pode confundir inteligência artificial de jogo com inteligência artificial de verdade, que é pesquisado em universidade, essas coisas. Pois é, também. Que é pra, tipo, resolver ganhar do cara no xadrez e essas coisas. Sim, mas é... Mas Tuba, então, é essa. Bem diferente. A IA de jogo é muito fake. Tem muita coisa que o pessoal põe ali. O importante é você achar que existe. Mas assim, a estudada na faculdade é exatamente pra você conseguir desenvolver. A da faculdade é muito mais teórica, né? Porque, por exemplo... E ela é muito mais matemática. Por exemplo, você falou de xadrez. Hoje em dia é impossível você ganhar do xadrez no computador. Se você deixar o seu computador aí ligado aí, não precisa ser qualquer supercomputador, e deixar ele no mesmo tempo que você tem aí pra ganhar xadrez, o maior campeão do mundo aí, o Magnus Carlsen, não vai conseguir ganhar do computador, entendeu? É impossível. O último cara que ganhou do computador foi o Kasparov. Nunca mais ninguém ganhou do computador. E é impossível. Isso é literalmente impossível. Então, o que eles estudam de inteligência artificial, eu acredito que é pra você conseguir aplicar isso em outras áreas. Por exemplo, de você conseguir fazer um programa pra passar uma fase do Mario Bros. Só que você não vai programar ele pra pular aqui, pular ali e tal. Você vai fazer ele aprender a passar aquela fase do Mario Bros, que é mais ou menos o que eles fazem com o computador de xadrez. Isso é programação genética, pessoal. É, o exemplo do vídeo era, por exemplo, um chefe de um jogo se adaptar, aprender o que você tá fazendo e tentar pensar num jeito de contra-atacar. Acontece um pouco. Tem jogo de luta que faz isso. O Virtua Fighter no PS2 já. Ele aprendia conforme você ia jogando. É. o seu contra-ataque começava a parar de funcionar depois de um tempo. Então, só que era bem assimilação de sim, padrão, né? IA era se acontecer, coisa tal, eu faço coisa tal. Mas aquilo já tava no programa. Eu tô falando do programa adquirir um novo conhecimento mesmo, que é isso que eles estão pesquisando. É, isso aí é... Isso é mais ou menos a mesma coisa, só que é uma versão bem mais básica. Mas assim, agora se você é mais pega... básico que você fala, né? Oi? Não, a do Virtua Fighter é mais básica do que se estuda hoje. Mas, tipo, se você pega qualquer FPS hoje que seja com... É tipo Left 4 Dead mesmo, com o CPU do lado, e compara tipo com Sonic 2. Que o Tails morria toda hora e não fazia porra nenhuma. Mas ele não servia pra porra nenhuma mesmo. Não, mas ele nem te acompanhava direito, ele só morria. Você pulava e ele não sabia pular, era uma merda. Hoje em dia, qualquer FPS que você pega, os caras... Parece que tem alguém ali jogando. Ah, mais ou menos. Tipo, não tem nada a ver, mas meio que tem. Mas tá dentro do tema. Uma coisa que ou os caras vão desistir, ou eles vão se tocar que não funciona bem assim, é a ideia de criar uma história com múltiplos caminhos, tipo Heavy Rain, Beyond, essas coisas. Do cara perceber. Não, tanto o game designer quanto você como jogador perceber que, cara, dá no mesmo. Tipo, a sensação de jogar pela primeira vez um jogo sem saber nada do que vai acontecer e um que você tá ditando do que acontece, pra mim é exatamente igual. A única diferença que esses jogos têm é, sei lá, o Heavy Rain, por exemplo. Só começa a fazer diferença e você vai jogar a segunda vez pra ver os outros caminhos, só que aí perde totalmente a emoção. Não, eu acho que ainda vão tentar fazer isso aí, só que o legal disso é você jogar uma vez, e eu jogar outra vez, e a gente discutir o que aconteceu. Sim, que é o que... Não é bem você jogar duas vezes. O próprio David Cage diz que você tem que jogar uma vez. O Heavy Rain. Oi? O próprio David Cage fala que o Heavy Rain precisa jogar uma vez só e acabou. Aí depois ele chora, só que o filho da puta coloca... Né? O filho da puta fala isso, coloca 2.000 conquistas, trocentos troféus, que depende de você jogar 10 vezes. Culpa dele, né? Viu? É, alguém aí. Vamos ler aí os comentários da galera aí. Se tem algum aí no Twitter aí, se vocês puderem olhar o Twitter, que eu vou lendo aqui no Twitch. Não, no Twitter só comentaram que tá caindo muito. Tá caindo muito. O Twitch hoje tá caótico em geral, né? Quase a rota. Mas espera aí, tá caindo muito. Não, o streaming? Que tá travando. É. Não, mas é. Enfim, na versão final. A maioria não vai... tá vindo gravado, nem tá sabendo. É, e vai estar gravado. E outra coisa, vai estar com certeza zero dropped, porque não dropou nada hoje aqui. Então não deve, ser internet do cara lá, porque só ele reclamou até agora, então. Eu não tô olhando a hashtag, eu não sei se alguém mandou alguma coisa lá. Ah, eu tento olhar os dois, só que não dá muito certo às vezes. A Satura Wanderer, não sei se é um homem ou se é uma mulher. Falou que tem um filme chamado Simone, que uma atriz que inventa uma atriz virtual tão realista que todo mundo acha que ela é real. Uá! Tá. Eu não conheço esse filme. Alguém conhece esse filme? Eu não conheço também. Tá, mas parece que chama tipo aquela mascote do... Aquela mina que é o personagem do... Não, a do Ridge Racer. Que era tipo o mascote da Namco, que era... Os caras usavam em publicidade e tal, assim. É, eu acho que deve ser tipo isso. Era pré-Wifo, que ela foi meio que uma das primeiras, né? Foi. Era louco. O mas... Lucas... Não sei como que lê essa porra. Lucas LPS, Lucas SPS. Olha isso, cara. É um puta... Dá nó na minha cabeça. Lucas. O Lucas falou que vocês têm que lembrar uma coisa. As formas de interagir com o videogame são ilimitadas. São limitadas. Então, a inteligência artificial reage por padrões... Segundo esses padrões já pré-estabelecidos, isso é verdade, né? Então, tipo... Mais ou menos, né? É, mas assim, tem que ver também quão difícil é se você tiver um poder ilimitado aí de processamento e um poder ilimitado de pesquisa, ensinar um personagem de videogame, por exemplo, tudo que ele precisa saber. Porque se você conseguir ensinar, tipo, 3.500 palavras para um NPC... E ensinar pra ele um contexto, por exemplo, você está aqui pra guardar essa porra desse item. E tudo que envolve aquele item, ele pode criar uma porrada de frase e uma porrada de contexto ali que, não, que não precisa ser exatamente pré-programado. Isso aí seria, tipo, do caralho. Mas a gente tá aumentando esse número de formas de interagir também. Tem o Kinect, as porra toda. Kinect, quando anunciaram o Kinect, eu achei que ia ter uns troços muito loucos, tipo a criança virtual do Molineu lá. E aí agora os caras também prometeram que vai ter, que vai dar até pra reconhecer o pinto no Kinect, mas não tá usando pra nada, né? Tipo, tô na guarda desse software. A Microsoft aí dando uma de Nintendo aí, tipo, nossa, Balance Board vai usar em todos os jogos a partir de agora, galera. Fantástico, é a melhor ideia que a gente já teve aí. Tu compra uma Balance Board aí, quem comprou só usou uma vez na vida, tá ligado? Não, volta naquilo que eu falei. Forma de input ou controle diferente que não tá no kit de desenvolvimento original, não vinga. É sempre uma meia dúzia que usa. Exceto o Motion Plus, que daí virou necessário. Não, tudo. Não, Motion Plus não é uma necessidade. Ninguém não é usou essa porra. Não, e outra, o Motion Plus foi tipo um. Foi uma gambiarra, cara. Eles arrumaram um negócio que eles deviam ter feito desde o começo, tá ligado? Ah, sim, isso sim, isso concorda. Mas acho que só o Zelda, não o Skyward Sword, assim, não, tipo, de jogo importante. Tem 10 jogos que usam. Não. É, tipo, sim, não tá? Assim. Tá de Wii, mas o Wii U ele só usa o Motion Plus. Não, beleza, mas o Wii U é obrigação. Agora no Wii, quando eles fizeram, eles anunciaram exatamente nisso daí, ó. Agora o Motion Plus é o futuro. Pode cortar o seu pau fora que não vai usar só o Motion Plus. E o melhor de tudo é que, tipo assim, eles anunciaram o Motion Plus assim, ó. Lembra o emote? É tudo que a gente falou que fazia? Agora vai fazer. Agora foi mais assim, por mais $30 faz. É, foi o Sega CD da Nintendo. Foi um DLC de controle. Ah, o primeiro DLC de controle. E falando sobre coisas que aparecem e não são mais usadas. É, eu acho que eu já contei isso em um podcast passado até, mas eu dei o exemplo do final dos anos 90. Um jogo que eu joguei, que eu me senti dentro do troço, até nisso de, entre aspas, inteligência artificial, de interagir com a rotina das pessoas, foi Majora's Mask. E quando eu joguei isso pela primeira vez, acho que era 2000, né? Eu falei, caralho, de agora em diante os jogos vão ser só assim. É só esse nível de detalhe, só essa complexidade de interação com os NPCs. Medo engano. Você tá dentro do mundo do jogo. E não. E nem Zelda nunca mais teve um negócio. Nem Zelda. Nem Zelda isso, propriamente isso é o que eu tava dito. Falando. Não, que, mas bom, é porque o Kill Waker até teve, mano. Não, o Kill Waker até teve, nunca teve um negócio daquele nível. Não, cara. Não teve. Não, naquele não, nível. Porra não, nenhuma. Então. Isso é o que eu tava falando, que o importante em jogo que o nego tenta fazer é te enganar, fazer você pensar que tem uma inteligência, não que tem de verdade. No caso do Majora's Mask, foi possível porque tem aquele. É, o jogo contato se passa em 3 dias fechados. E pior que só então, funciona naquilo. Sim, então os é caras bem fizeram pouco a rotina tempo, inteira é de todo mundo em 3 dias. Pra cada momento dos 3 dias, assim, é absurdo. É, mas. É, pra ver que é um negócio tão foda que eles, tipo, eles tiveram que reusar todos os modelos do Ocarina porque. Nós não íamos poder fazer nada. Mas, velho, isso que eu falo. Aí é questão do desenvolvedor saber a limitação dele e saber onde que ele quer aplicar o tempo. Óbvio, o Tuba falou que é mais fácil fazer. É mais fácil. Mas, porra, puta do empenho do caralho que os caras tiveram. Não, outra... Skyrim tem uma coisa nesse nível, só que não é tão perfeito. Quero ficar repetindo um monte a mesma coisa. É. Não, velho. Ah, isso é outra coisa também. Majora Mask, cadê o remake, Nintendo? O fato de você ganhar dinheiro aí, seus bosta. O fato de você ficar voltando no tempo toda hora também compensa esse lance dos NPCs ficarem repetindo a mesma coisa. É, aliás, de um dia pro outro as falas mudam. E volta a teoria, a velha teoria. Eu vi essa teoria na New Gaff também, já apareceu no Facebook, de que todos os podcasts, na verdade, são sobre Zelda. É, tem todos, todos os lives aqui no fundo. Sempre tem um pedacinho. No final, se você juntar todos, a gente vai fazer um HD Collection. Você vai ver comentários de Zelda que a gente fez. Você vai ver que sempre foi o subtexto, sempre foi Zelda. Deixa eu falar do bagulho que eu queria pro futuro dos videogames. Posso? Sim. É, os caras vão reclamar que é choro do passado e tal, mas foda-se, queimando essa porra. Eu queria, cara, que os fliperamas voltassem a ser um bagulho que não dá pra gente ter em casa, tá ligado? Sim. Não, sério, uma parada assim, tipo, puta, tem esse jogo no fliperama aqui e a gente, porra, eu preciso gastar esse dinheiro dessa ficha aqui pra jogar porque não tem nada parecido em casa, sabe qual é? Tipo, que era o F-Zero Arcade. Era do caralho. Mas era igual, É igual o caralho, cara. Você jogou aquela porra na maquininha que mexia? Não, não joguei. Eu achava que era igual. Não. O jogo em si é igual, mas você tá sentado numa maquininha, tipo um cockpitzinho que se mexe, o caralho, sabe qual é? Ah, não sabia disso. Pra época era... Não era tipo, ó, meu Deus, isso é novo, foi inventado agora, mas... Era incomum, sabe qual é? Puta, sabe o que eu reparei agora? O foda é que dava pra levar o memory card e pegar teu save e botar na máquina, isso era legal. Pra caralho também. Sabe o que eu reparei agora? Você tava falando de, coisa que não dá pra ter em casa, e que você vai e que é parecido, só que... Sei lá, no caso você tá dentro de uma nave, como é que for... Sabe o que é isso hoje em dia? Paintball. Tipo... What? É, não dá pra você ter uma arena de paintball na sua casa. Só que no fundo é quase a mesma coisa que jogar um deathmatch de Call of Duty, sei lá. Só que aí os caras vão lá e tem todo um preparo. E é a sensação de pegar na arma e atirar mesmo. Você corre de verdade e tal, então meio que não é um videogame, assim. Mas... É... Isso muda com aquela esteira e o Oculus Rift. E aí? Mas quando o Call of Duty começar a deixar a marca roxa de paintball, cara, você toma um tiro no... Acho que é Airshot, né? Vocês já viram falar. Eu já vi Laser Tag. Sim, Laser Tag e Airshot já vi já. A evolução do Airshot vai ser quando os caras fecharem uma arena com uma submetralhadora de verdade. Nossa. E, cara, isso eu não posso ter em casa, aí só sobra um vivo. Nossa. Ou então fazer que nem Battle naquele Royale, filme assim horrível que eu assisti semana retrasada, o Divergente, que é umas balinhas que é tipo, ela gruda na sua pele assim, aí ela passa pro cérebro a sensação de uma dor de uma bala de verdade. Aí ia ser muito legal isso, tá ligado? Porra, nossa, eu tenho muito medo dessa. Que bagulho louco isso aí. Ô, isso é o futuro de Call of Duty, cara. Realmente, nossa. Tomara que seja o futuro de Call of Duty. É bizarro se for pensar a galera que, tipo, o cara... Ah, eu quero estar no jogo mesmo. Aí tu vai lá, tá jogando Skyrim, daí tu vai querer, sei lá, passar pelo lado da merda do cavalo e sentir o cheiro. Não quero isso. Ô, né? Então, eu tô aqui assim, de cavalo, delícia. Caralho, jogo com cheiro, né, velho? De sensor cheiro. De cheiro, que jogo já até existe, cheiro. Mas acho que é muito caro. E sensor áptico, que é pra você sentir tato. Nossa, esse aí sim, cara. Isso esse... eu tenho muito medo, porque algum hacker filho da puta não, vai inventar um troço de sentir dor e uma porra assim, e você vai estar jogando e... Mas eu acho que já tá chegando, já vai chegar num nível de retardo. Quanto mais simular a realidade, mais vai quanto mais se aproximar... Mais punheta. Não, também. Mas vai chegar aquele ponto em que é quase a experiência real e não é a experiência real. Aí essa molecada que joga Battlefield, vou falar, meu, se alista, velho. Se alista logo, para de jogar videogame. Não, mas você tem que ver que no futuro a gente não vai conseguir sair na rua por causa da poluição e camada de ozônio e tal. Ah, verdade. Então vai ter que ser tudo em casa. Eu ainda tô esperando o Senran Kagura aí com o Oculus Rift e esse sensor tátil. Pô, o Senran Kagura do Vita foi anunciado pro ocidente, velho. Agora vai. Mas tem uma tech demo que o cara tá com o Oculus Rift e parece que ele até enfia no peito no outro troço. Tem aquela vagina de eletrônica. Não, isso aí é um negócio bizarro então, é impressionante porque tem mais japonês, ou menos uns... Né, obviamente. Não, não é, cara. Tem uma que a mais conhecida, se não me engano, é a americana. Caralho. Que faz mais ou menos uns 10 anos que tem, assim, quase. Eu sei que tem uma que tem a vagina e tem o pinto de plástico. Aí, tipo, você ali pega a vagina... Aí a sua namorada que tá viajando, não sei o quanto, pega o pinto lá e vocês conseguem fazer eu sexo. Vi isso daí também. É, só que obviamente não é ninguém com namorada que faz isso, né? Os caras têm umas comunidades e tal e eles ficam fazendo sexo uns com os outros pela internet aí, é muito legal. Agora uma pergunta, ó, é um tema pro futuro, mas muito presente, porque teve uma polêmica disso essa semana. Porque teve a porra do... Qual o nome do jogo, Afro? Tomodachi, whatever, lá. Tomodachi Life. Isso. Que teve todo um... O jogo tá sendo localizado e tal, teve todo um movimento aqui, mais no ocidente mesmo, pra ter relacionamento gay. Que não é uma opção padrão, né? Pelo que o Afro explicou, tem como você dar uma burlada ali, mas o jogo não oferece essa opção de fábrica. Vocês acham que daqui a 10 anos... Um jogo sem tipo, pra todas as faixas etárias, assim, tipo um Animal Crossing, um Tomodachi Life da vida, ou um Harvest Moon, que seja, já vai dar a opção sempre pensando nossa, o público gay vai querer ter um relacionamento com eles no sexo, ou daqui a 10 anos vai continuar a mesma palhaçada de... Não, 10 anos com certeza. Eu me lembro de um negócio assim, agora... Quem era? Não, 10 anos com certeza. Velho, o detalhe é o seguinte, o problema é o seguinte. O Tuba outro dia falou um negócio aqui que a gente vai discutir uma outra oportunidade, que na hora eu falei que não ia discutir, e não vou discutir hoje também. Que ele falou que o jogo já tá muito estudado já. Que a gente já estudou muito sobre o jogo, porque é desde os anos 80. E eu acho que desde os anos 80 é muito pouco, tá ligado? E, eu concordo. E o pessoal de games... se a gente de games antes dos anos 80, eu acho que é novo... Os gays, por mais que eu aceite, acho super legal o gay e tal, mas é um negócio super novo essa liberação dos caras, tipo, essa aceitação. Os caras têm que ter essa ciência que essa aceitação deles é um negócio novíssimo, tá ligado? Assim, aceitação global, assim, é um negócio muito novo. Em 10 anos, com certeza vai ter em todos os jogos e tal, a Nintendo vai aceitar. É meio trágico falar isso, mas é verdade. Como essa visão é mais aberta, tipo, em espaço público, né? Porque privado sempre tem, mas é como essa visão mais aberta em espaço público de relacionamento homossexual é bem recente, tem que esperar uma galera morrer aí. Que aí vai melhorar muito a situação. Que esperar os dinossauros cair fora que. É, com certeza. E aí, infelizmente, cara, é o que acontece. Então, em 10 anos, com certeza já vai. 10 anos eu acho que o pessoal não vai nem pensar, tá ligado? Tipo, em não colocar gay, entendeu? Tipo... Ó, vou cobrar, hein? Vai ter um live em 2024 que eu vou falar, ó, lembra? Então, tá a mesma merda essas empresas, filhas da puta. Mas é só ver a resposta da Nintendo sobre o negócio, tipo, não queremos, não, a nossa intenção não era fazer comentário social. Não, isso é porque... pau no cu. Não é questão de pau no cu, é questão de, tipo, é um assunto que vai dar polêmica. É meio que se fechar pra realidade. Não, assim, mas né? Eles... É querer viver numa realidade paralela. Assim. Não, cara, é um assunto que vai dar polêmica, velho. Eu acho que foi o Celos ou o Tuba que falou, eu concordo com eles, não sei quem foi, mas quem foi eu concordo, que eles deveriam ter respondido na lata. Tipo, não foi por isso que não tá no jogo, tá ligado? Não, a gente não pensou simplesmente em colocar gay e não dá pra colocar mais que vai gastar muito. Mas tem uma resposta mais fácil ainda. Eles falaram isso. Eu falei pro Tuba. Botaram na frente essa frase que eles... Do lado que não fazer comentário social. Mas então não só pode ser falar de comentário social. Não é um essa comentário resposta social. Essa resposta do comentário social é bullshit. É que eles tentaram dar uma resposta que seria bonitinha, só que foi cagado no pau. Cagado. É, pegou mal. Era só falar a verdade, ó. O jogo já existe no Japão, a gente tá só traduzindo. Já foi acabado esse jogo aí. É, talvez num próximo. Ficou por excesso, aí, tentou ser um pouco mais aberto e, tipo, acabou cagando. Não, mas não é ser mais aberto, porque não é um comentário social, cara. Tipo... Não é isso. Não tô falando aberto em questão de mente aberta. Tentou, sei lá, falar mais e explicar mais os sei lá, não mas sei. O cara eu acho cagou que no pau. Cagou no pau, porque, tipo, que nem... Ele falou que é um comentário social, mas simplesmente não é um comentário social. Se tivesse gay no jogo, não seria um comentário social. Tipo, poderia... Quem, se você colocar gay no seu jogo, não é um comentário social. Quem vai fazer virar comentário social são os reaça que vão chegar e falar, porra, tem gay no jogo de criança, entendeu? Isso. É, exatamente. Então, tipo, não é você que tá fazendo comentário social. Quem tá fazendo comentário social são os críticos, entendeu? Mas então, é que o negócio que, é que a Nintendo ela tem muito medo de... Muito, muito medo de polêmicas. É, pra ver desde a época do Nintendinho. Ei, Afro. Oi. O que eu ia falar era justamente isso. Eu até acredito que em 2024... Isso vai estar tranquilíssimo, menos a Nintendo. É menos a Nintendo. Não sei, cara, não sei. Eu não vejo assim. Você é o mais nintendista do mundo. O Tuba tá falando que não tá no tempo, mas tá no tempo, porque a gente tá pensando o que vai acontecer no futuro. Mas já teve. Vai ter falido já, daqui a 10 anos? Já vai ter falido amanhã, velho. Será que já vão ter demitido o Iwata, tipo, finalmente? Eu acho que daqui a 10 anos o Iwata sai, com certeza. Não, então, só que a Nintendo já faliu, só que na E3 do mês que vem vai anunciar o reboot. É o reboot da Nintendo, né? Agora. Nintendo agora, eu como diretor. Agora a teia da Nintendo é orgânica, não é mais shooter de teia. No reboot da Nintendo. Bom, queria perguntar se vocês acham que vai ter controle ainda daqui a 10 anos. Sim. Ah, eu espero que sim. Eu não acho nada, eu espero que sim. Tem que ter. Ah, com certeza. Esse é um negócio que eu queria muita birra com o Kinect, é que eu não gosto do Kinect nada porque não tem controle. Só uma birra assim, minha, um punch não vou perder. Eu não ligo se eles fizessem jogo bom pro Kinect, bom mesmo, de verdade, eu jogaria. Então eu não ligo esse tipo de jogar um jogo que não tenha controle. Mas não ter controle at all, tipo, nunca mais lançar um jogo que não tenha controle, eu vou parar de jogar videogame, cara. Que não me imagino jogando só jogo. Eu acho que o Kinect só é tão legal quanto o Kinect é porque ele é uma opção, sabe? É tipo, agora eu vou aqui jogar um Kinectzinho aqui e tal. Boas aí, depois eu vou voltar pra jogar o meu videogame com... E esse... Puta, se os caras não sei assim, tá aqui o videogame novo, pá, só tem Kinect. Satisfação. Velho. Não, mas tem celular aí, tem touch. Bom, anyway, aliás, o Toba falou em celular. Eu não entendi, eu não sei como. Eu também. O maior bullshit dos últimos tempos foi aquela época em que sempre tinha um analista pra falar: ó, a era dos consoles acabou, agora é só smartphone. Ah, sempre tem. Igual a era dos jogos. Lembra que a mídia física acabou também. A era dos portáteis tinha acabado também, que o DS ia ser o último portátil da Nintendo. Não ia mais vender porra nenhuma. Eu acho que assim, a gente tipo, compara videogame com cinema, mas a gente esquece que cinema não é só tipo filme no cinema. É, a mídia, cinema é tipo filme, novela, comercial, programa de TV, o cara é tudo uma documentário. Coisa. Tem divergência, tem vertente, né? Videogame tem, você tem jogo de celular, tem jogo de console, tem advergame, tem sim. Tudo. Pois é, só que a galera pega como uma linha só, tá ligado? E aí... Vai continuar coexistindo tudo isso. É, não tem por que não coexistir, cara. Não é impossível coexistir. Que beleza. Então tá, que mais que a gente tem pra falar aí? Aí, previsões. Tem algum... Previsões, ele é o e-mail, né? Ah, uma coisa que eu acho que que ninguém falou, mas cada um pode dar uma opinada rapidinho. O que vocês acham que tem possibilidade de acontecer, mas que vocês não querem que aconteça nem fudendo, que acham que vai cagar a porra toda? Eu sinceramente acho, eu acho que, eu falo que acho que não. Sempre que me perguntam eu falo não, mas eu sei que existe a possibilidade e não gostaria que acontecesse que acabasse os consoles, entendeu? É, é a mesma eu acho que vai opinião acabar, do Vince, só que a gente não vai mais ter console porque não vai precisar mais. É, pode, porque aí pode ter ser. Porque vai ser tudo por servidor, igual a Sony. É, então, agora. Esse é o negócio que eu acho que vai acontecer que eu não gostaria, tipo, esse, eu acho que se chama Cloud Game, né, seria os negócios tudo por nuvem, eu não gosto muito dessa ideia. Não, eu acho que vai chegar um ponto, É que o Afro gosta de caixinha. Eu gosto de caixinha. Eu também gosto de caixinha, mas acho que o problema não é só isso, cara. O problema é que o problema é que o negócio... internet é uma bosta, velho. É, o negócio é instável, pode parar de funcionar, cara, por uma semana. Sim, não, mas isso aí, quando acontecer, não vai ter internet ruim mais. Ou não é impossível, Rinks, até assim. Hoje falta luz aqui no meu prédio, cara. E a energia elétrica existe há muito vai ter tempo. Internet por luz é foda. É porque você tá em Porto Alegre, velho. É, São vai Paulo, tomar no teu corrente. Centro do mundo aqui. E aqui falta direto também. Viu, mas é... Não, mas sério, tende a sempre melhorar, né? Por exemplo, agora aqui, a próxima geração que vai vir aí, que já tá chegando, pelo menos em São Paulo já tem, em vários bairros aí, é a fibra óptica. Fibra óptica é um pra um, upload e download. Né, só que daí pra beleza, nuvem, melhora, a velocidade cara, mínima é 100 mega. Mas não é passível de erro, tá ligado? Não, mas é passível, assim... mas é... Você, eu acho que assim, se você tivesse, o que eu não gostaria é de não ter nada, assim, por exemplo, ter que jogar no computador ou ter que ter uma estação pra jogar. Se eu tivesse, por exemplo, se eles fizerem, que nem o cara tava falando lá, um tablet, mas que tem um dispositivo de drive dentro, que possa baixar isso aí do servidor rapidinho pro seu computador ficar ali num cachê, armazenado pra caso acabar a energia. A energia não, que daí você não vai jogar nem a porra do jogo. É, não vai jogar porra nenhuma. Mas se acabar a internet, você consegue jogar uma horinha ali, entendeu? Com aquele cachê grande, por exemplo, que 100 mega dá, em uma hora dá pra você montar um cachê de uma hora pra frente, entendeu? Ah, dá. Então, acho que se montar isso aí fica da hora, velho. Eu acho que daqui a, sei lá, uns 20 anos, isso vai demorar não vai ter mais console, você vai, tipo, vai ter tudo pela nuvem, e aí você, sei lá, paga uma mensalidade pra Sony e pode jogar os jogos dela. É, eu não gosto, não gosto disso, cara. Smart eu não TV, gosto, ou mas eu acho que é possível, sim. É, eu também acho que é possível, mas eu não gosto. Então, o que eu não gostaria, pro futuro próximo, assim, tipo, mais imediato, é que não deixar, que deixassem de ter três consoles, eu não gostaria. Sabe qual é? Isso é um outro negócio que eu acho que é necessário. O quê? Acho que é necessário existir... Ter mais de... de mais de um console monopólio, não, não, não, assim. Mais, não digo mais de um, mas... Não, tipo... Que uma das três não saia, sabe? Que permaneçam essas três. Ah, que a gente tenha essa concorrência que a gente tem. Ah, sabe, tá, tá. Sony, eu Microsoft, errado, Nintendo. Eu queria que nenhuma delas saísse, sabe? Que eu entendi que tu queria só que não existisse mais três consoles. Não, que não, tivesse não, que só existissem, um. Que permaneçam esses três. Porque eu acho sim. Que... Também, você acha que vai sair uma? Base. Existe sempre a possibilidade. A Sony vai molhar as pernas, a Nintendo perde bilhões de dinheiro todo ano, a Microsoft faz cagada com todo. Eu até hoje acho que um dia a Microsoft vai dropar, assim, vai desistir, simplesmente cara, largar de mão. Eu achei que depois do anúncio do Xbox One, cara, o bagulho ia flopar de um jeito tão bizarro. Porque foi uma reação. Eu nunca vi uma reação tão negativa pra um anúncio de videogame. Uhum. O bagulho é muito bizarro. Mas sabe o que é o negócio? Tá vendendo bem até. O Xbox, ele tá acontecendo. O Xbox One, ele tá passando pela mesma fase que o Play 3 tá passando antigamente. É verdade. É um ele é um lixo, mas a galera tá comprando ele por causa do 360. E. Mesmo e eles vão melhorando. E mesmo não tendo jogo, a galera defendendo, entendeu? Já o Play 4, ele tá melhor que o 360, só que melhor, quanto melhor também, não muito, mas aí ele é melhor de hardware, etc e tal. Não, mas ele tá bem melhor que o 360, o One, desculpa. O One tá atrás do Wii U, cara. É, mas enfim. O One, por enquanto, né? Tá atrás, não, por enquanto, mas ainda mas assim... É que não mostrou nada também, né, Tuba? Pelo menos o Play 4 tem várias promessas multiplataformas. Não, caralho, isso é tristeza. Mas tem mais coisa que o PS4. O que eu acho... Não, não tem dúvida. Mas o que eu acho que mudou na Sony, que foi fundamental, foi a relação com o cliente. É uma parada que a Microsoft cagou firmaço, assim, e que a Nintendo não tem. Sequer. Com o cliente, com os desenvolvedores. E com os desenvolvedores também, é. Mas... E a Sony fez isso de um jeito, cara... Porra, se você comparar anúncio de Play 3 com anúncio do Play 4, é outra empresa, bicho. Verdade. Não, só. Cara, acho que só comparar o anúncio do Play 3 com o Play 3 Slim, mais ou menos por ali, já é uma grande diferença. O Kakashi perguntou no chat se vai ter Nintendo no futuro. Eu acho que vai. Vai. Eu acho que vai. Eu acho que a Nintendo vai virar um negócio. Como eles estão planejando, eu acho que vai. Eles vão meio que fazer isso, que eles não vão ser só jogos. Vão fazer aquela porra daquele quality of life deles e uma sessão pra jogos. Eu acho que então. Esse lance de Quality of Life, esse ano eles fizeram questão de frisar que eles são uma empresa de entretenimento e que no momento o entretenimento é videogame. Tanto é que há muito tempo eles faziam cartas, fizeram um monte de pela volta do Hanafuda. Então, eu acho que se videogame der merda, você vai ver Pogobol da Nintendo, umas coisas totalmente fora de tudo. Assim. Eles ainda fazem um pouco disso, cara. É, mas e aí o Vitovon perguntou uma coisa que eu fiquei abismado de a gente não ter citado nesse programa até agora, se vai ter Half-Life 3 no futuro. Ah, cara, acho que já daqui a pouco já tá aí, né? Todo ano eu falo isso, cara, todo ano eu penso, velho. Não, esse ano Hicks. Os caras anunciam uma coisinha, pelo menos. Hicks, a gente sempre, tipo, é que virou muito piada, mas fala sério, tipo, seu chute, bolão valendo 1 milhão, o ano de lançamento. O ano de lançamento do Half-Life 3, 2016. É. Claro, otimista, hein? Tô pensando em 2017. Tinha pensado em 2016 também. Eu acho que ano que vem já, hein? Eu também acho, pois é, sabe por quê? Eles já estão trabalhando na Source 2 e quando a Source 2 sair vai ser o Half-Life 3. É que assim, eu acho que sempre foi piada, mas agora já tá chegando um negócio que tá virando piada, que tá todo mundo descrendo, assim, e tá todo mundo meio cagando. Teve uma época que a galera era um hype fudido. E se eles não aproveitarem esse hype, vai ser meio tenso, porque eu acho que o único motivo de se lançar o Half-Life 3 é pelo hype. Não existe muita... Não vai ser uma... Tipo, um jogo que vai mudar não. O mundo, assim. Então, se o Brasil chegar na final e perder, aí não tem Half-Life 3. Eu sei disso aí, antes disso aí. Então, Rinks, mas então, qual foi o motivo de eles lançarem Half-Life 2? Foi quando saiu a Source. Vai ser... Eu imagino que a Valve trabalhe em padrões. Então anota aí que vai ser esse ano que eles vão mostrar só o logotipo do Half-Life 3, assim, e sair do estágio, assim, e falar assim, ó, that's it, drop the microphone. Será E3 aí? E3 tá chegando? Quando é que é E3 mesmo? É 9 de junho. É que é um mês. 9 de junho? Junho ou julho? Junho. Ó, eu vou ser sincero. Vai ser junto com a Copa? É. Que delícia. Vou ser franco aqui, eu acho que Half-Life 3 está fadado a existir. Provavelmente o que o falou faz sentido com a próxima Source, mas The Last Guardian é um que já é nunca vai acontecer. The Last Guardian é eterno. The Last Guardian é muito bom porque tá, vai dando espaçamentos cada vez maiores entre as notícias dele, assim, e a galera já, tipo, tá quase passando o dedo no suspensório, assim, tipo, subiando e saindo de cena, assim, tipo, sem falar e nada. E o Fumito Ueda falou que acabou a parte dele, já não falou? Falando. Não, falou que acabou. O Fumito Ueda falou que acabou a parte dele, mas o Fumito Ueda também saiu da Sony, né, então, do Team Ico. Cara, ele falar que acabou a parte dele é muito bom, cara, que aí, tipo, a gente tava falando no último podcast, de, tipo, bota meu nome lá, beleza, tipo, o Inafune. Ó, oh, beleza, esse jogo aqui tá da hora, continue o meu trabalho aí, abraços. Vou sair da Sony aí. E Mega Man, vai ter Mega Man novo? Vocês acham? Não. Eu acho que não, sinceramente eu acho que não. E o Mega Man de verdade, vocês acham que robôs vão dominar a Terra? Cara, eu gostaria que Mega Man voltasse meio no estilo do Mario 3D World, assim. Nossa, esse verdade, é legal, pior que na assim, a Capcom vai ter que se inspirar demais, velho. O problema é que a Capcom ou ela se empenha muito ou ela não se empenha nada, né? Não, a Capcom só se empenha com Street Fighter hoje em dia, aí é sério. E Resident Evil, só que... Né? E Resident Evil, não, é verdade. Mais ou menos, né? Eles se empenham. No Japão eles deixam o Shutakumi fazer o Phoenix Wright dele e era isso. Mas então é assim, eu gostaria galera. Tem, um tem, Man, tem assim. Coisa pra ler aí, ô Tuba? No e-mail? Tem sim. Não, pior que tem e-mail, tem três. Caralho, porque ele tá falando não de cara. Passa pro Afro aí. Tem coisa pra ler aí, eu falei não. Ah, e-mail tem. Passa pro Afro aí, lê pra nós. Tá. Puta merda, por favor. Eu... É agora. Ah, velho, eu vou errar tudo, não vai. Você vai ter que ler, não, você cara, vai ter que ler. Acredita em você, cara. Em um minuto você rápido, que já é 11h10. Ah, eu vou decepcionar vamos hoje. Vamos lá, Afro, vai lá, vai lá. Você não acredita em você, acredita em mim que acredita em você. Não vai dar certo. Vai lá, Afro. Ah, velho, eu tô ficando nervoso. Já tô rindo de antecipação, já. Eu também, pera, cara. Tá. Meu nome é Renato, tenho 25 anos, sou da cidade de Santo André, do estado de São Paulo. Muito bom o programa sobre mitos e lendas no game. Tenho uma experiência em particular. Meu irmão jurava de pé junto ter visto um colosso debaixo da água no primeiro lago, onde tem um colosso em uma ruína que fica em cima do... Hã? Fica em cima do lago, se não me engano, é o segundo. Após horas de procura, nada encontrei. Meu Deus, frase confusa. Gostaria de aproveitar para sugerir um tema para a roleta, os maiores sustos proporcionados pelos games. Olha só. Por fim, tem uma questão. Recentemente vi uma história de reality show do Game Dev que foi um fracasso, mas achei ideia interessante. Se vocês fossem mestres do entretenimento e tivessem recursos limitados e influência limitada, quais desenvolvedores chamariam pra fazer parte de um reality show sobre Game Dev? Quais desafios seriam colocados pra esse desenho? Desenvolvedores. Desenvolvedores. Eu não coube tudo, desculpa. Tá. Eu não sei nada sobre o Colosso. Na roleta, os maiores sustos proporcionados pelos games. Esse é bom, esse é legal, eu gostei. Porque... Acho que o cachorro do Resident Evil 2. Esse é um tema meio tipo. Vai ter aquela, uma historinha em volta de uma fogueira, a galera contando os relatos. É bom. Esse é bom. Agora, sobre, o que foi a última coisa? Do reality show. O reality show, velho, eu ia querer muito ver. Deixar numa sala, tipo, um PC assim. Dois PC na sala. Um com o Inafune e outro com o Miyamoto. Tipo, 10 minutos, vai. É, 10 minutos eu ia fazer porra nenhuma, que nenhum dos dois programam. Não, quero. O Miyamoto acho que programa. Deve ficar os dois dando risada. Não, o Miyamoto não programa, velho. Eu acho que assim, tipo, esse wallpaper tá bonito. É, o Miyamoto só chegou aí e fez um sprite em folha A3, A2. Eu tô imaginando o Miyamoto dando risada do Guerra, assim, com o zoinho fechado dele, dentinho, assim. Cara, um 6 que eu acho que são obrigatórios eu consigo citar, hein? Então vai, fala aí. Tem que ter o Kamiya, tem que ter o Kojima, tem que ter o David Cage, Jonathan Blow, Phil Fish e Suda. Pronto. Quer ver guerra, nossa, né? É só botar o Phil Fish ali pra ter sangue. É, o Phil Fish vai ser tipo aquelas minas fofoqueiras, sabe? Que, ai, vou colocar ele no paredão. Nossa, esse é muito da hora. Aliás, eu não sei quem me falou, que é muito legal que Game Dev, principalmente os indies, é muito legal porque dá pra você fazer essa história de reality show aí, que é simplesmente você colocar ele numa sala fechada com um computador e falar assim, ó, isso aqui é uma Game Jam. começa a programar aí. Aí o cara, tipo, puta, sério? Daí ele começa a programar, manja. Então dá pra fazer isso aí grátis. Ó, o Matheus falou que o Phil Fish ia ser o Theo Becker. O Theo Becker. Nossa, cara, a gente tem que... Manda e-mail lá pra eles lá, Celos, depois que acabar o programa aí, pra ver se eles aceitam. Não, eu posso... Vamos fazer na sua casa. O show de game dev que existe é o Twitter, né? Teve aquela porra da Sony que chamaram Egoraptor, The Tester, que lixo. Ah, cara. Nossa, que nega. Mas teve essa aí que ele falou no e-mail lá, que não deu certo, porque o cara começou a tentar forçar a treta no meio, não teve um rolo assim. Mas não era de game dev, era de gente que ia testar. Era uma galera nada a ver. Tá, o próximo e-mail. O mais próximo e-mail, vai. Tá, deixa eu achar aqui. Quer que eu leia esse aqui? Lê, vai, lê. Tá, esse é do Rodrigo Tadioto, acho que já mandou e-mail, não sei. Ele falou, ah, sim, você mandou no último. Olá, equipe do Games Foda. Mandei um e-mail que foi lido no podcast anterior, onde eu dizia que levo muito a sério os seus reviews antes de comprar os jogos. E vocês ficaram intrigados sobre se eu estava falando sério ou sendo irônico. Então, mandei esse e-mail só pra dizer que sim, eu estava falando sério. Olha só. Que emocionante. Ele falou que realmente leu os e-mails todos. Alô, reviu todos. Alô, EA aí. Alô, como que é o nome daqueles pau no cu que não mandaram um copy of review pra nós? Não, tem uns caras que é pau no cu mesmo. Que eu liguei pra ele e ele foi pau no cu comigo. É. Então, esse aí. Ele sabe quem ele é. Eco Games. Eco Games. Eco Games, o nome dos caras. Sei lá, é isso aí. Vocês são pau no cu. E a gente merece sua atenção e vocês são pau no cu. É isso aí. Agora eu não que quero eu não mandar. Então, ele falou que ele comprou Assassin's Creed 4, que ele leu do site, e o Ground Zero. Fantástico. Tudo Neuzão, foi lá. No Ground Zero. Ou seja, ele é um fã do Neuzão. Fã do Neuzão, que não está aqui. Basicamente. E ele se fudeu porque Ground Zero é ruim pra caralho. Não, Neuzão, não está mais entre nós. Tá loucão, você quer dormir na sala, velho? Quer dormir na sala. Hoje o Guerra vai dormir de calça jeans. Tá, consegui ver. Tem esse último aí. Não, era só esse aí. Só dois? Eu tenho o último, não. Interessa. Puta, então não é só esse aí. Ele pediu pro... Ele falou que não precisava voar pro ler, mas queria que ele lesse, então eu li. É o quê? Eu? É do Tueiro. Ah, nossa. Tá. Pera aí. Ah, meu Deus. Ah, tá, tem mais. Tá. Olá, pessoal do Games Foda, Tueiro aqui. Não se preocupe, esse meu e-mail não precisará da leitura cursiva do Luigi, mas continua assim, relíquias da última vez. Beleza. Então, dois pontos sobre o podcast sobre remakes. Sobre Metal Gear Solid Twin Snakes, eu concordo com o Neuzão sobre visão de primeira pessoal, mas não senti lesado enquanto jogava e curti apagas tanto. Primeira pessoal. Mas tá escrito isso. Eu não li errado, tá? Olha só a habilidade do moleque, ele não leu errado, cara. Vai. Mas não senti lesado enquanto jogava e curti pacas. Tanto o game como a forma da história ia andando, mas espero um remake do primeiro Metal Gear usando a Fox Engine. E alguém comentou, não lembro quem, que queria as batalhas Pokémon fossem mais ágeis cortando animações. Bom, em todos os casos, no menu de opções, é possível desligar as animações dos golpes e adjetar os textos. Isso deixa a batalha mais ágil e, ao mesmo tempo, ao meu ver, meio tediosa. Mas a opção tem pra todos os gostos. No mais, espero que tenham curtido o feriadão e até a próxima. Um abraço, Tueiro. Espero que o feriado tenha sido bom pro senhor também. Que delícia. Acho que é isso, né? Um abraço pro Tueiro, é isso aí mesmo. Nosso podcast hoje deu 750 views. Um sucesso. A gente vai sortear aquele Vita, então? Não, esse é só no 5 mil. Agora esse Vita eu não posso mais prometer, né? Que agora vai lançar um jogo importantíssimo pra ele aí. Ah, é o Senran Kagura. É. Senran Kagura. Você tem o Vita e... Tem desejos sexuais. Teve alguma vez na sua vida desejos sexuais? Ou não, não precisa. Com o Vita? Não, com o Vita? Não. No geral. Com o videogame? Não, cara, na vida, na sua vida, se você já teve algum desejo sexual alguma vez na sua vida e você tem um Vita, você precisa comprar o Senran Kagura. Ah, sim, com certeza. Pra gente mostrar pro mundo aí que é isso que a gente quer. Você pode ser o cara que mais odeia hentai no mundo, eu duvido que seu pipizinho não vai dar uma mexida na casa. Meu, é pra mostrar que também gamers também curtem sexo, né? É, com o nosso mais grande ou menos, né? Nosso grande amigo, que eu não posso citar o nome aqui. Pode citar. Eu não lembro o nome do cara, então foda-se. Então não é porque você não pode citar o nome. Olha que miguezão do Luafra, cara. Que miguezão, velho. Que feio. Pegamos no pulo. Viu? Então boa noite pra vocês, galera. Quem quiser falar mais alguma coisa aí, fala, última chance. Abraço aí, espero que todo mundo dê pra mãe um PlayStation 4 com Call of Duty novo. E espero que tenham tido um dia do trabalho esplendoroso. Forte abraço. E semana que vem tem, né? Semana que vem tem mais, né? É pra não sei. Até semana que vem. Até semana que vem tem mais. Se tiver Copa, vai ter. Então vai ter, então, com certeza. Até semana que vem aí, seus zoeiros. Falou, gente. É mais. Fique com Deus. Até. Deus.